Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendação ao prefeito de Guardamor, no noroeste do estado, para que, em 20 dias, determine o afastamento de duas servidoras públicas do cargo de diretora escolar em razão de nepotismo. Segundo a investigação, a esposa e a cunhada do prefeito, professoras concursadas do município, foram nomeadas irregularmente por ele em março de 2017 para ocuparem o cargo de diretora das escolas municipais Pró-Infância e Doroteia Borges Novelino. Para o Ministério Público, a nomeação das duas para a direção nas escolas, mesmo sendo servidoras concursadas, contraria princípios que regem a administração pública e súmula do Supremo Tribunal Federal, que impede o nepotismo no poder público. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.